Rádio Aconchego 88.1 FM ou pela internet. Primeira edição do programa Pelos Olhos e Ouvidos de Março. Estamos com dois convidados para a gente falar um pouco do underground pernambucano. Estamos com a banda Amperes, que daqui a pouco vai falar sobre o início da carreira, os novos projetos, o que fez no decorrer da carreira, quais mudanças teve no grupo, se teve alguma, e falar um pouco do underground recifense e da região metropolitana para a gente e conhecer mais as bandas locais. E para iniciar, nós vamos de Nação Zumbi, Expresso Elétrica Avenida. Então, chegamos aqui no Pelos Olhos Ouvidos, recomeçando depois do carnaval. E aí as pessoas se divertiram como puderam na folia ou se reservaram. Eu curti alguns dias, fui para Olinda, fui assistir o Titãs lá no Marco Zero, foi bem legal. Acho que a única banda de rock que eu acompanhei de perto foi o Titãs. E lá na quarta-feira de cinza, eu fui pro Cinzas Underground, que foi um evento em contraposição à quarta-feira de Cinza Rock, também no polo oficial lá de Casa Amarela. E aqui a gente está com a Amperes, uma banda muito próxima, amiga, já se conhece há acho que uns 2-3 anos por aí. E a gente está aqui com o vocalista Diogão e o guitarrista Tato. Sejam bem-vindos à Rádio Aconchego e ao Pelos Olhos e Ouvidos. Ô rapaziada, salve, salve. Aqui é Diogo, vocalista da Amperes. E Tato, guitarrista. A satisfação a gente estar aqui nessa temporada oficial agora a partir de março no Pelos Olhos e Ouvidos. Obrigado pelo convite, Jetro, de antemão, e vamos embora. Assim que eu fiz o blog do Pelos Olhos e Ouvidos, um dos primeiros contatos que eu fiz foi da banda Amperes. A gente fez lá a modulação no blog com o clipe de vocês, agora a primeira entrevista, e no decorrer desse ano a gente faz outras parcerias juntas. Mas diga lá, como é que vocês começaram a montar a banda Amperes? Cada um veio de um projeto diferente, ou as pessoas se conheciam da onde? Bem, a história da banda Amperes, ela parece ser simples, mas ela tem uma história bacana, que é o seguinte: o nosso baixista, o Ed, que ele é um músico mais veterano, ele que foi o criador da então banda Amperes, uma banda para tocar rock and roll e blues, hard rock, rock and roll e blues. E eu morei próximo ao Ed, a gente se conheceu numa época em que eu fazia um som com outros amigos, um som de hardcore, um som mais rápido. E no que a gente tomando um vinho e conversando assuntos incomuns sobre rock and roll, também gostando de blues, também gostando de hard rock, ele deu a proposta, porque até então ele tinha com outras pessoas tentado várias formações, mas não tinha se perpetuado a banda, não tinha seguido em frente. Fizeram formações, fizeram alguns shows e nunca continuou, nunca se firmou. Então, através da internet, né, o Ed, ele conheceu o Tato, que foi um presente pra gente pelo fato dele ser um cara de Brasília, já estava morando aqui em Olinda há um tempo, e a gente se conheceu na primeira vez que a gente se encontrou pra passar um som. Então foi um choque, assim, de imediato, em relação a... Já bateram as ideias. Houve o primeiro choque imediato visual, porque eu fui ensaiar de farda, largando do trabalho. O Edmar tava em casa bem largado. O Tato chegou com um visual bacana, com um sotaque forte na época, de Brasília. E o Manuel, que era um amigo meu de trabalho, que foi nosso primeiro baterista. Mas daí, foi muito bacana, porque as ideias, elas se casaram. E a gente começou automaticamente a ficar amigo, a compor, a ter ideias e colocá-las em práticas. Então, efetivamente, isso aconteceu no final de 2011, que é onde eu considero realmente o surgimento da Amperes, onde a gente começou a compor, gravar, lançar EP, fazer show, tirar foto e aí vai. Mas onde foi o local que tu conversasse com o Edmari? Essa troca de... No de trabalho, ideias. Na verdade, o Edmar, ele trabalhava numa galeria, num prédio, e eu morava no primeiro andar. Então, quando eu chegava de carro, com instrumento, com guitarra, a gente se via, se falava, até que teve uma oportunidade que a gente fez. Vamos tomar um vinho e escutar um rock and roll? Vamos embora. Aí rolou. Legal. E aí, Dato? Tato, né? Isso. Como é que você recebeu esse primeiro contato com a banda Amperes e com... Edmário e com o Diogão? Pô, cara, foi muito massa, porque eu tava numa época que eu tinha acabado de chegar, né? Eu tinha acabado de chegar de Brasília e só me apareceu a oportunidade pra tocar em banda de baile, banda que toca cover. E eu queria o autoral, eu sempre curti o autoral. Quando os caras me chamaram, aí eu fui, a gente mandou um som, eu trouxe muita bagagem, porque em Brasília eu trabalhei com muitas bandas, então eu trouxe tudo que eu aprendi de lá pra cá, e eu tento passar isso não só pra Amperes, mas como pras outras bandas do cenário também, pra gente se profissionalizar cada vez mais. É engraçada essa história, porque o Edmar me achou no Orkut, cara. O velho Orkut. Ele me achou no Orkut. Aí ele veio trocar ideia. Pô, tô afim de mandar um som assim, assim, assim. Você é guitarrista? Eu falei, pô, sou, vamos lá, vamos ver de qual é. E eu cheguei e eu curti a vibe da banda e tal. A gente tinha muito que trabalhar, muito que compor, melhorar. Eu lembro que na época a gente estava na casa de Mar com umas caixas fodidas pra caramba, mal dava pra você ouvir. Eu falei, ó, oh, galera, na moral, pra melhorar o som a gente tem que ir pro estúdio, cara. Hoje em dia a gente já tem equipamento pra montar nosso próprio estúdio, se quiser. Legal, legal. E quando tu saísse de Brasília, tu já tocava em alguma banda, em algum projeto por lá? Então, em Brasília eu tocava numa banda que foi idealizada por mim, um amigo, chamada Monumento Capital. Inclusive uma das músicas do Monumento Capital tá presente na Amperes, que é a Bebida Barata. Essa foi uma música que eu trouxe. Foi uma banda que comigo não foi pra frente, infelizmente, que eu gostaria que tivesse ido. Mas não só isso, eu trabalhei de hold muito tempo, de técnico de guitarra, com bandas grandes, então... Eu aprendi muita coisa do backstage, né? Do trás do palco, como é que as coisas funcionam, não só em cima do palco, não só no estúdio, mas por trás também. E quando tu chega aqui, vindo dessa da terra do rock and roll brasileiro, que é Brasília, o teu primeiro contato com o rock and roll já foi com a banda Amperes, através desse contato na internet? Ou tu já tinha circulado, já tinha visto algumas bandas aqui? Não, cara, eu é porque quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar banda, né? E, mas como eu disse, o pessoal só chamava pra cover, só chamava pra... Não desmerecendo quem toque, mas claro. Não é a minha vibe, né? Então, e eu queria uma banda autoral, e quando os caras me chamaram, eu já tava saindo de um projeto em Brasília que eu idealizei, que eu construí. Então eu falei, pô, vamos de novo, porque a gente constrói e vai. E... com a Amperes que eu comecei a conhecer a cena underground, porque aí você tá tocando nos lugares, muitas vezes não chega pra galera, né? Onde vai ter show, onde não sim, vai. Sim, é bem difícil a comunicação, né? Justamente, mas quando você tá no meio, você tá tocando com a galera, aí você vai conhecendo. Diogão, e no início, qual foi a primeira formação? Foi o quarteto, teve mais gente, como foi pra formar a primeira, fazer a primeira formação da banda? Musicalmente falando, da Amperes, a gente acredito que com toda a experiência do Tato e por ele ser um cara que toca muito guitarra, a gente de cara achou que ele sozinho dava conta de manjar o som. E a gente chegou, óbvio, a pensar, porque duas guitarras preenchem mais um som, uma guitarra às vezes vai ficar muito vazio, mas o baixo cobre, sempre houve esse dilema. Porém, rapidamente a gente se desvinculou desse pensamento, porque o Tato, ele até hoje sempre deu conta com a guitarra só, ele toca bastante. Então, acredito que 2 meses após a formação a gente não pensou mais em botar ninguém. Então, realmente a Amperes é fechada com 4 pessoas. Não, só complementar, porque eu me preparei muito tempo pra tocar com uma guitarra só. Então, mesmo as músicas da Amperes, eu já trabalho elas de uma forma que ela não fique vazia trabalhando com uma guitarra só. Então, e isso é uma das coisas que a gente optou por não ter mais gente, até pela questão de como a gente tá no underground, quanto mais instrumento tem, mais difícil de timbrar e mais difícil de entregar uma qualidade boa pro público. Ok. Qual o nome do primeiro baterista que tu falasse aí? Nosso primeiro baterista foi o Manuel. Ele era um amigo meu do trabalho, hoje é um amigo nosso. Mesmo ele ter saído da banda, ele é um amigo nosso pessoal. Inclusive hoje ele ainda vai pros nossos shows, festival underground, onde for. Sempre que ele tem a oportunidade, ele vai. Devido, ele o começo da Amperes, bem pesado, e a gente numa sequência com lançamento de EP, depois shows undergrounds, shows em festivais, rodando pelo interior do estado, ele acompanhou toda essa trajetória da Amperes, curtiu bastante, mas infelizmente por um acidente que ele teve de moto, em que ele se acidentou, quebrou a clavícula, ele ficou bastante tempo parado, impossibilitado de continuar com a gente. Porém, quando isso aconteceu, a gente tinha uma carrada, tava com a agenda lotada, tinha uma carrada de shows pra fazer. inclusive no carnaval, foi em meados de final de 2013 para 2014. Daí, em contrapartida, a gente já conhecia o Gerson Prata, certo, que é um grande baterista, tocava em duas bandas que a gente também curtia e já tocou junto com eles em vários eventos. E através de um convite meio que... Despretencioso ou pretencioso, fica aí. Numa entrevista futura ele vai poder responder isso aí. É verdade. Mas aí ele veio com a banda e... Acho que também um dos fatores que a Amperes, ela... São quatro integrantes, é porque as nossas ideias, elas batem de uma forma bem interessante. É, não que não haja divergência, existe muita divergência, discussão em relação a várias estilo. Ideias, mas estilos também, às vezes não, mas na questão ideologia da banda, na questão ideologia, ninguém tá atrás de um estrelato, mas a gente visa que isso pode, que uma oportunidade futura possa acontecer. Sim, sim. E ao mesmo tempo, nós quatro, eu considero, desde a primeira formação e até hoje com o Prata, que a gente, a Amperes, ela é uma banda que, independente de qualquer coisa, a gente tá ali pra expressar, pra nos expressar, pra expressar a nossa opinião. E óbvio que através das nossas músicas, somar algo pra sociedade e pras pessoas. E o primeiro local que vocês tocaram juntos como Amperes? Bem, foi interessante pra caramba, porque o Tato, justamente, quando a gente anunciou o nosso primeiro show através de um contato do Ed, a gente fez o primeiro show, por incrível que pareça, na Rua da Moeda, lotada, tinha mais de 1000 pessoas, que foi no festival Som de Casa. Certo, lembro. Né? E foi muito bacana. Tem os vídeos no YouTube pra quem quiser ver. A gente tava bem tosco na época ainda, pouco ensaiado, mas... Foi com a cara e a coragem e o rock and roll de sempre. É a atitude realmente, né? Subir no palco, ensaiar bem, subir no palco, mandar ver. Todo mundo tava meio travado, mas geralmente, dependendo de onde a gente toque, pra 5 pessoas, pra mais de 1000, underground ou festival, sempre tem um costume de perguntar: vocês querem rock and roll? E aí quando eu gritei, o pessoal estigou e a gente foi embora. Isso é bom. E aí, Tato, o primeiro show lá na Rua da Moeda, que é dito o berço do underground, da musicalidade alternativa de Recife. Meu irmão, foi foda, velho. Foi muito bom. A energia daquele lugar é fora do comum. Muita gente. E assim, na época, foi uma época em que a gente tinha decidido entrar em estúdio e compor pra ter repertório. E a gente ainda tava mal ensaiado, ainda tava com poucas músicas e com insegurança, mas quando viu aquela galera, falou: véi, é isso aí. É isso aí que a gente quer fazer. Massa, massa. Então a gente vai da primeira música, da Amperes, É Preciso. É isso? É Preciso, ela foi um single gravado, na verdade, após o lançamento do nosso EP, mas é uma música bem significativa e pode soltar ela aí. Vamos lá. Amperes, É Preciso. Certo pra seguir. ideal que você sempre anote tudo, principalmente em orçamento e planejamento orçamentário familiar, né? Você precisa ter uma planilhazinha onde você discrimina todas as suas receitas, todas as suas despesas, sua e da sua família, né? Para que você mantenha o foco e cumprir aquele orçamento mês a mês, para que no final do ano você atinja o objetivo que você pretende. Conforme você vai planejando, você lembra, sei lá, que no início do ano vai ter IPTU, você vai lá e acrescenta, sabendo que você vai ter X reais de IPTU no ano que vem, já para você começar a provisionar. Vai ter a matrícula da escola, vai ter os livros, os materiais escolares que você tem que comprar. Mas hoje vários planilhos que você baixa da internet, ele já vem com vários itens que cobre aí praticamente todas as necessidades da família. Então, se você realmente tem o objetivo de poupar, de investir, né, por qualquer que seja o objetivo, você tem que colocar aquilo no seu orçamento também, como se fosse uma obrigação, né? Como se fosse uma despesa, assim como você tem que comprar gasolina, você tem que pagar o aluguel, pagar água, pagar a luz. Você abrir um itemzinho ali de poupança, investimento, e prever aquilo na sua planilha. Ó, todo mês eu tenho que poupar R$200, e você está ali para fechar a continha no final do ano, no final do mês, e que caiba dentro do seu salário. Então, quando você tem um objetivo claro, ó, esses R$10 mil é para a gente pagar a viagem da família, passar umas férias bem agradáveis, né? Ou é para trocar o carro, para reformar a casa, é para trocar o apartamento. Então, se você tiver um objetivo, você consegue unir, né, toda a sua família num objetivo comum, e isso vai dar muita motivação para perseguir esse objetivo. Rádio Aconchego 88.1 FM ou pela internet. Aqui de volta dessa tarde com a banda Amperes. Estávamos comentando aqui sobre os acontecimentos do carnaval, do que a gente acompanhou no Underground. E começamos a falar sobre, terminamos falando sobre o início de vocês no Underground. E aí, como é que foi se dando o contato a partir do primeiro show, conhecendo as pessoas e desenvolvendo a banda e tocando nos lugares, fazendo os shows? Como é que se deu? Bem, de imediato, o Ed, como eu tinha dito, ele é um músico mais veterano, ele é um cara que tem bastante contato, conhecimento, então isso foi muito proveitoso. Assim que a gente começou a ter uma sequência de ensaios bem bacana e as coisas foram fluindo, e a gente anunciou o lançamento do EP, a gente foi dando as caras, principalmente no Underground, tocando em vários eventos, em vários festivais, mostrando o som, conhecendo outras bandas. E aí, obviamente, a gente fazendo parceria e amizade com a galera do rock and roll em geral, Recife, Olinda, Jaboatão, Cabo. A gente ia conhecendo o pessoal por intermédio de outros undergrounds, outros festivais, nos convidava, e a gente começou na sequência de parcerias e shows em seguida com a banda. E com o lançamento do EP em 2012, a gente também veio, em contrapartida, promover, nós promovemos o lançamento do nosso EP, do EP Espelho Quebrado. E a partir do show de lançamento do EP, que foi bem melhor do que a gente esperava, de resultado de público, de aceitação, em consequência veio depois só convite para tanto eventos undergrounds e, através dos eventos undergrounds, convite para grandes festivais. E aí, Dato, como é que tu fosse se acostumando, se habituando ao underground pernambucano? Porra, cara, assim, eu sempre fui do underground, mesmo em Brasília. Tanto é que hoje as bandas que eu mais escuto são as bandas do underground de Brasília. Hoje eu tenho ouvido também muito as bandas do underground pernambucano, mas ainda ouço muito Totem, Elfos, Trampa, Etno, que são bandas fenomenais da cena candanga. E, cara, show de bola, porque aqui tem uma certa diferença. O público de Pernambuco eu acho sensacional, porque a galera gosta de tudo, então não só tem a galera roqueira lá embaixo do palco, tá ligado? Você sempre tem o pessoal do Mangue Beat, tem... E que os caras não tem preconceito, estão lá ouvindo o som e curtindo. Então eu me apaixonei pela cena pernambucana. E a cena pernambucana em contrapartida à brasiliense? A brasiliense tem alguma sustentabilidade? Tem lugares que as bandas tocam com cachê, com o ingresso pago? Sente essa diferença dos dois lugares? Cara, tem uma diferença enorme. A cena brasiliense ela é muito mais profissionalizada. As bandas têm muito mais tempo de experiência. As bandas têm um know-how muito maior. As bandas têm uma organização política por trás. Para quem não sabe, o Rogério Rosso, famoso deputado que presidiu a sessão do impeachment, ele é um puta do músico de Brasília que tá dentro da cena. Então ele luta muito também lá pelas bandas de lá. Então a cena de Brasília, ela já tá alguns passos à frente da cena de Pernambuco. Mas de 2 anos pra cá, eu tenho visto a cena pernambucana caminhar de uma maneira muito, muito forte para alcançar a cena brasiliense. Porque o que sempre faltou aqui, eu acho que foi união. E agora tá tendo união. A galera tá correndo atrás, a galera tá organizando evento. A gente da Amperes, junto com o pessoal da Better Cup e da Power Crazy, tá organizando o Hard Night, que é um evento só para as bandas mais próximas do estilo de hard rock aqui em Pernambuco. E cada evento que a gente faz, a gente já fez o primeiro, o segundo, cada um, o público é maior, a qualidade é melhor. E fora isso, tem outras bandas também que estão movimentando. E eu acho que isso é que faz a gente pegar o know-how, a gente aprender como é que faz, a gente aprender a entregar um material bom pro público querer ir pro underground. E aí, Diogão, qual é a dificuldade que você sente do underground pernambucano? Cara, cuidado também as qualidades, né? É. Eu acredito que hoje a gente sofre menos de quem sofreu na década de 70, 80, até os 90. Mas eu quero deixar bem claro que essa é a minha opinião pessoal, tá? Não é a certa, mas é a minha opinião. A gente hoje vive um momento muito bacana em sentido de existir muitas bandas autorais na cena pernambucana e muitas bandas excelentes, boas, independente do estilo, cara, seja um rock mais agressivo, progressivo, mais tranquilo, um pop, mas existe muita banda que não deve, não paga pau pra ninguém, pelo contrário. Porém, acredito que, voltando a repetir, que essa é a minha opinião, não é a certa, mas é a minha opinião. eu acredito que o público comenta tanto da cena, reclama da cena. E as pessoas também têm que parar mais de apenas curtir nas redes sociais e têm que ir mais estar de corpo presente. E uma prova positiva disso foi o Cinzas, foi a quarta-feira de cinzas do carnaval, em que houve, independente da repercussão, independente da forma de protesto, houve tanto um público excelente no Cinzas Underground, que a gente comentou. Eu estava lá, inclusive, e foi excelente, foi excepcional. Como também deu um público bem considerável no Quarta Cinza Rock. O que é que isso mostra de lado positivo? Mostra que no mesmo dia, mesmo que tenha sido próximo, mas no mesmo dia, eventos em lugares não muito distantes, mas em lugares distintos, houve um público considerável marcando presença. Isso é muito importante. Em contrapartida, o lado negativo é o lado que nunca deixou de existir, que é a falta de apoio de órgãos públicos, a falta de apoio à cultura que a gente está vivendo hoje. Privado também, né? As casas de shows pernambucanas que poderiam abrigar, poderiam dar um suporte, incentivando ao público a vir, não tem esse contrapartida com o público. Exatamente. Ainda existe até algumas casas, no Recife Antigo, no Recife, em Olinda também. Eu digo isso porque nós da Amperes estamos tocando nesses lugares. Porém, existem algumas casas que obviamente têm a pegada mais capitalista da coisa, né? Ela não faz por querer, nem pela vibe, ela faz querendo alguém troca. É o capitalismo em si, é uma mão lava a outra. Óbvio, isso é normal, sim. Porém, também existem casas e espaços com o nosso mesmo pensamento, independente com a forma de se expressar. É... um exemplo disso que abrigou e deu espaço para tantas bandas boas autorais tocarem, rolar vários festivais, inclusive o nosso, que, como o Tato comentou, nós de Ampere, junto com umas duas bandas parceiras, a Better Cup e a Power Crazy, já realizamos duas edições de um evento organizado por nós, convidando outras bandas. A gente convidou na segunda edição agora a Cospe Fogo e a Jet Cats. Cara, muito legal. Foi excelente, superou as nossas expectativas. Foi na sede, que era uma casa muito foda no Recife Antigo, que infelizmente agora fechou devido à administração. Deixou de novo o Recife Antigo carente de bandas. Deixou autorais. Carente, mas assim, o tempo que se perpetuou, não só a gente, mas diversas bandas, diversos eventos aconteceram lá. Nós fomos muitas vezes tocar com a Pérez, nós fomos muitas vezes como público curtir bandas de amigos, enfim. Sim, sim. É, ainda existe a luz no fim do túnel, né, cara? Falando ainda da dificuldade, como é pra fazer o disco, gravar e também gravar o videoclipe, que também é uma outra dificuldade do underground, que é tudo uma questão de investimento próprio, né? E o material do disco, o impresso, o físico, a venda, como é com o público pernambucano? Então, isso é uma coisa que a gente ainda está discutindo. Para quem não sabe, a gente está em processo de gravação do nosso primeiro CD completo. A gravação é em home studio. Eu tenho um home studio em casa, que eu gravo as guitarras, estou gravando os baixos. Pra gente não ter que gastar grana com tempo de estúdio e tal, em casa eu tenho tempo pra compor melhor, mas com um profissional pra fazer todo o trabalho de pós-produção, né? O clipe é muito complicado porque fazer clipe é caro, né? O trabalho de audiovisual, às vezes o cara chega com preço de R$3.000 e a gente fala, caramba, cara, tá muito caro, mas pro profissional que vai ter todo o trabalho que ele vai ter, o cara sabe que aquilo... tá quase de graça, né? Então, tipo assim, a gente também não pode desrespeitar os profissionais do audiovisual. A gente conseguiu uma parceria muito legal com o meu cunhado, Beto Jaffer, que trabalha com cinema, inclusive fez um making of de tatuagem, e conseguiu aquele resultado que pra mim foi sensacional pro clipe Sonhos. Mas foi uma parceria ali, foi um negócio de família, porque pra gente saiu quase de graça, né? Pela toda a estrutura que a gente tinha. Mas é isso, a dificuldade é imensa porque a gente tem que sempre tirar do próprio bolso e não é sempre que a gente recebe tocando. E aí, Diogão? Pra falar bem na realidade, o que pesa realmente sempre é a parte financeira. A Ampérez é uma banda que ela se preocupa muito, óbvio, principalmente e primeiramente. O que a gente canta, o que a gente toca, o que a gente escreve, o que a gente compõe. Rock and roll acima de tudo... blues autoral. Nós nos preocupamos muito em questão de qualidade musical, qualidade sonora para quem vai assistir o show da banda, qualidade visual da banda. A gente sofreu até um pouco de preconceito da parte underground assim que a gente começou nos primeiros shows. Não acredito que por questão de diferente, mas é porque não é costume você ver na cena underground e um cara tocar de blazer, quase terno, um guitarrista quase de terno, mas a gente, uma coisa que o Tato, ele, de cara, a gente combinou junto quando a gente fez a banda, ela precisa ter uma identidade, ela precisa ter um figurino que represente o que a gente toca. Uma pegada um pouco mais clássica, porque nós temos influências do rock and roll dos anos 80, mas a gente mescla com a modernidade. Certo, né? Tanto certo. Nos blues. Uhum. Então, de começo a gente só eu via nos olhos das pessoas que curtiam muito o som, mas ao mesmo tempo fazia aquela cara de estranheza. Que visual é esse? Essa banda não é underground e tal. Hoje todo mundo é parceiro, encara. E acredito que até a gente influenciou algumas bandas da cena a melhorarem talvez um pouco o visual, né? Um visual, uma identidade para sua banda, a enxergar a tentar enxergar uma identidade para sua banda, entendeu? Não só tá ali no palco tocar por tocar, você tem que transmitir alguma coisa, passar alguma coisa. Então a gente acredita nisso. Em relação a grana, investimento, tudo é dinheiro. Então, pelo fato da Ampere se preocupar sempre com isso, figurino, a gente está investindo agora, além do CD, da gravação do CD, a gente está investindo em audiovisual. Então, em breve vai vir um material bacana para YouTube, na página da Ampere. E isso não é de graça, isso custa caro. Inclusive, eu já dei algumas propostas para algumas empresas em prol de patrocínio, em busca de patrocínio. E, por enquanto, está vindo... não está vindo uma resposta de imediata, porque realmente para fazer um trabalho bacana, com qualidade, não é barato, né? E no momento que a gente está atual, se os órgãos públicos não estão podendo colaborar de uma certa forma, os privados muito menos, né? Mas aí é que vai. Aí é o que faz você que tem banda, é você que quer se expressar de forma artística, parar e pensar... Por causa disso, eu vou parar ou eu vou continuar? Então a gente, independente de tudo, segue em frente e vai continuando. Por mais que demore, a gente vai mostrar nosso trabalho. E espero que a rapaziada goste. Tu falasse em estilo musical, e tá, tu falou da recepção pernambucana, pelo conceito de, no mesmo evento, tocar um hard rock, um HC, um pop rock ou um samba rock. Como é que vocês veem essa mistura... Num único show do underground pernambucano ter essa variedade? Cara, eu acho excepcional. Eu não tenho nada contra quem toca cover, a quem toca tributo, a num festival. Pelo contrário, eu acredito que um festival que agregue bandas de vários estilos diferentes, ele tá atraindo público geral. É um exemplo do Abril Pro Rock. Muita gente, eu já vi muita gente comentar no Abril Pro Rock. Isso é o que tô falando. Eu já vi muita gente comentando a Bill pro Rock e diz separar o dia de bandas, um exemplo, de HC e o dia de bandas de metal. Sim, já ouvi. Cara, isso também. A gente tá fazendo o quê? A gente tá destrinchando o público do rock and roll, velho. Que já é tão pequeno aqui. Já é pequeno, já é restrito. Por que não unir a galera? Então, eu sou totalmente a favor de festivais undergrounds ou festivais grandes que juntem e que unam bandas de diversos estilos diferentes. Também não se prendendo só ao rock. A gente já tocou em vários festivais que tinha gente do rapper, do hip hop, gente regional, bandas regionais e bandas de rock and roll, cara. E aí faz parte, é bacana. O cara do regional, o cara do rap, curte também rock and roll e vice-versa. Sim, sim. Faz parte da nossa linguagem... universal musical. A gente costura tanto, desmistifica tanto o separatismo, mas que onde vocês tocam, por exemplo, eu vou assistir um show da Ampere e escutar uma banda de reggae, pra mim tá de boa. Tá, tu quer falar? Rapaz, eu acho muito interessante essa multiculturalidade, mas eu também acho que de vez em quando, principalmente em eventos menores, dá uma selecionada, que é o que a gente faz no Hard Night. Também é legal você fazer uma noite de evento só de hard rock. Obviamente são poucas as bandas que tocam hard rock em Pernambuco, então a gente traz outras bandas de outros estilos, mas que carregam aquela influência de hard rock também. Por exemplo, Jet Cats eu não considero bem hard rock, os caras são rock and roll mesmo, raizão, anos 70 ali, só que é um som do caralho e eles têm uma pegada hard rock, então a gente chamou pra tocar. Uma outra banda que a gente quer muito chamar pra tocar é Ivan Eremita e a Caverna. Muito boa. Que é uma banda... Iluminácidos. E o Ivan é uma banda que eu defino como Zé Ramalho mais pesado, porque... Legal. Muito porque bom. É show de bola. Então... Mas essa multiculturalidade pra eu que sou músico, pra você tá em cima do palco, cara, ver um senhor de 60, 70 anos curtindo o show e logo ali uma criança de 6 é... Uma sensação maravilhosa, cara. Por onde vocês já passaram, assim? Quais shows gostaram, mais gostaram? Quais cidades vocês já passaram por aqui, por Pernambuco, ou já foram pra fora do estado? Cara, o underground, ele sempre tem aquela questão do som, né? Que todo mundo comenta. O som... A gente já tocou tanto em underground que o som não foi muito... A gente não foi muito feliz com o som, como também já tocamos em undergrounds que, cara, excelente e a estrutura melhor do que outros festivais. Cara, de underground eu posso te dizer que Recife, a gente tem uma história bem bacana, Olinda também, a gente já tocou no... Truck Rock em Jardim São Paulo. A gente já tocou no underground na Feira de Bibiribe. A gente já tocou em Linha do Tiro. Cara, eu tenho uma lista de lugares. Alto José do Pinho, cara, que é a nossa casa lá também. A gente tem uma história lá muito bacana. Que o Alto José do Pinho, cara, é uma energia tão... É uma energia tão foda que lá a gente... Pô, velho. Assim, a Amperes, ela tem um som bem singular. E a gente não se prende a fazer algum certo tipo de performance ou certo tipo de show para um underground e para um festival, cara. Aonde a gente tá, a energia, ela é 100%, porque a gente tá cantando o que a gente acredita, o que a gente gosta, o que a gente acredita que vai atingir as pessoas. Inclusive, falando do Alto Zé do Pinho, eu quero mandar um abraço para toda a rapaziada de lá, a Jailson, a toda a rapaziada do Grupo Poeses, a Jones Caboclo de Lança, a Marta Santiago, a todo mundo que... A gente, pronto, falar em underground, recentemente, agora na quinta-feira do carnaval, a Amperes tocou, junto com a Iluminacidos, o Levi Chico Brito, na prévia do... 10 anos da prévia do Espíritos e Corpos, do Alto José do Pinho. E, de cara, por ser... Acredito que o primeiro ano que não teve um apoio da prefeitura, um apoio financeiro, então foi uma prévia realmente com a força coletiva das bandas, da comunidade lá, do Grupo Poeses, onde ele deixou bem claro, não obrigou nem ninguém, ele deixou bem claro no convite que não ia ter apoio da prefeitura, então não teve palco, não teve cachê, não teve camarim, não teve lanche, não teve nada. Mas foi foda, velho. A energia da galera. E acabou até tendo muitas coisas que a gente não esperava. Então foi perfeito. Foi show de bola. E através de vários shows undergrounds que a gente nunca se nega a tocar. Realmente só se for uma questão de não conciliar com algum show marcado ou com um horário de trabalho de alguém da banda. Todo mundo trabalha. Na realidade todo mundo trabalha, todo mundo é pai de família e tudo mais. Mas através... De muitos shows undergrounds, a Amperes foi convidada sempre para grandes festivais. Grandes festivais que a Amperes já tocou, ela foi sempre convidada através de shows undergrounds. O Jailson esteve aqui recentemente, mês passado, a gente um pouquinho antes do carnaval. E a gente tentou conversar sobre a prévia, né? A verba da prefeitura. E ele deixou em stand-by porque ainda não estava certo. E mesmo assim ele fez... E não importa o tamanho do evento que ele faça, seja o palco da prefeitura, seja na sede da casa dele, seja no clube do Bom Sucesso, e vocês sempre lá marcando presença, isso é positivo pra caramba. Não, quando procuraram a gente pra falar, aí, olha, não vai ter cachê, não vai ter nada, não sei o que, tamo dentro. Não, mas, ó, não vai ter, tamo dentro. Não. Alto Zé do Pinho, cara, a gente tá dentro. Vocês sempre colocaram a gente tudo quanto é lugar. A gente não seria a gente se não fosse vocês. Independente disso, nós estamos dentro. E, cara, ali é o underground, assim, é o exemplo da cena underground, porque teve um momento que tava na rua o palco e tinha uma tenda cobrindo e tal, e teve um momento que começou a chover. Toda a comunidade se mobilizou pra cobrir a tenda. Depois toda a comunidade se mobilizou para levar os equipamentos para casa de Jailson para organizar o palco lá para a galera curtir lá. Então, cara, tem algo mais bonito do que tu ver a galera todinha cooperando para a coisa funcionar? Então, eu acho que ali o Alto Zé do Pinho é o que tinha que ser o exemplo pro underground de toda a cena pernambucana e recifense. Porque se todo mundo se ajudasse, igual a galera lá se ajuda... A gente ia ter uma cena imbatível, cara. Não tinha... Principalmente a galera acredita no que faz. Principalmente o que marca quando a gente toca lá no Alto Zé do Pinho, é que a gente enxerga que a galera, independente de qualquer apoio financeiro, a galera acredita no que faz. E eu acredito que esse é um dos principais pontos que nos atrai sempre a tocar lá. Todos esses lugares que você comentou, Jetro, uhum. Clube Bom Sucesso, Espaço Poeses, a prévia do palco da prefeitura, a prévia sem palco, no chão, na rua, a gente já tocou e tudo lá, velho. E eu acredito que a gente, coroão com 60 anos, independente da trajetória que a Ampere seguir, todo convite pra Alto Zé do Pinho, a gente vai estar lá, velho, com certeza. Outros lugares assim, já foram tocar no interior do estado... Já, a Ampere já deu uma rodada. A Ampere, deixa eu tentar me lembrar, a Ampere já tocou em Moreno, num evento particular dos Abutres Motoclube. Nós já tocamos num festival em Ipojuca. Nós já tocamos em João Pessoa. Nós já tocamos em Carpina duas vezes. A última agora, num festival muito bacana, que foi o São Roque, na época de São João. A Amperes tem pretensões de ir pra fora, tem, os contatos são feitos, os contatos existem, as parcerias existem com bandas de outros lugares que a gente quer tanto ter a possibilidade de ir pra fora que eu digo outro estado, qualquer que seja, como também proporcionar as bandas de outros estados virem pra cá e a gente poder acolhê-las e dar uma condição de tocarem aqui. Recife, Olinda, Jaboatão, Prazeres, a Ampere já rolou por tudo que é canto e ela não mede esforços pra ir pra fora, né? Pra onde tiver a oportunidade e pra onde ela for convidada. Eu vi perdido, assim, só mexendo na internet, procurando saber como a atualização das bandas, e vi vocês num programa de televisão, né? Acho que foi Interativo, foi isso? Nova Onda. E aí, como é que vocês veem bandas do underground sendo recepcionadas pela mídia normal, né? A mídia televisiva, a mídia radialística, que pouco espaço abre para as bandas, né? Cara, pra gente foi uma surpresa, foi muito engraçado. Porque como é que aconteceu? Um amigo nosso, de Olinda, que curte a banda há um bom tempo, já, desde o começo, ele, por conta própria, entregou o material nosso no canal 22, certo. Na TV Nova. Legal. E aí, de repente, eu tava trabalhando e recebi uma ligação. Eu lembro do nome do cara, é Flávio, que ele é produtor. Lá, eu não sei se ele continua no canal 22, na TV Nova. E aí ele entrou em contato, se apresentando e convidando pra gente participar no amanhã do programa Nova Onda, que foi, na época, com Valesca Andrade, a apresentadora. E a gente não conhecia o programa. Quando a gente procurou saber, era um programa que, na verdade, o foco é voltado para o público da música popular, do brega, do pagode, do forró, né? Porém, a gente enxergou como uma oportunidade de mídia para a banda. Tanto que tem um vídeo da gente tocando lá no programa, inclusive das atrações do dia. A gente foi a única banda rock and roll e foi a única banda que tocou ao vivo. Certo. Então acabou sendo bastante engraçado, porque na estrutura lá, todo o equipamento foi microfonado, foi ligado canal por canal, mas a gente não tinha retorno. Então, assim, saiu muito engraçado. Teve um momento que eu cantei fora do tom, teve um momento que a galera tocou e não se escutava. A mídia era toda voltada para a televisão, mas foi acabou sendo engraçado, divertido, e hoje a gente aproveita a mídia, tá no YouTube disponível para quem quiser ver, e a história para contar, cara. A gente não tem muito, a gente não, nós da Amperes não temos muita, como eu posso descrever, a gente não tem muita, não tem muito pré-requisito, certo, para negar um convite. Só se realmente, eu acredito, for algo que atrapalhe... Seja pejorativo... Exatamente, exatamente. E é pra quebrar a barreira, cara. A gente aproveitou um intermédio de um público totalmente distinto do que a gente se apresenta. E deu as caras e mostrou a banda. E teve gente realmente também que é fã da banda, que acompanha o Pérez, que assistiu o programa... por nós, claro. Comentou no YouTube, gostou da participação, por mais que tenha sido engraçada, a apresentadora ela tem um costume lá de fazer pessoal de qualquer banda lá dançar, eu tive que dançar ao vivo, cara. Paguei um mico arretado, mas faz parte. E aí, Tato, quer falar desse momento aí? Cara, foi, como o Diogo disse, foi uma coisa bem inesperada, foi bem surpresa. Apareceu meio que de última hora também, a gente teve que se organizar pra ir tocar ao vivo. Mas eu acho muito legal essa oportunidade que é dada, até pra esse tipo de música chegar nessa galera que muitas vezes não tem acesso. E recentemente, no mesmo canal, um outro programa, mas também apresentado pela Valesca Andrade, eu tive dando uma mão pros pessoal do Cospe Fogo, que tocou lá também. Legal, legal. Justamente. Um abraço até pro meu grande amigo Mal Vitorino. E show de bola, cara. Os caras tocaram ao vivo também. E tocaram com diversos outros artistas. E tem espaço pra todo mundo. Eu só acho que esse tipo de mídia podia abrir mais espaço pra galera do rock and roll. Porque tem muita gente com coisa boa pra mostrar e com pouco espaço pra isso. Aqui a gente tá numa rádio comunitária. Aqui a gente pode se manifestar como quer, claro que com respeito. A gente pode colocar qualquer tipo de som, mas a gente prima em valorizar a música local e a boa música brasileira. Tanto bandas como a de vocês, como as diversas bandas já passaram por aqui, em outras histórias da rádio que foi remontada e tal. Mas como é que vocês veem a mídia nessa dificuldade que Dado falou? Da mídia não levar esse seleto ou essa grande massa de bandas alternativas para o meio comum, para ampliar o horizonte tanto do profissionalismo das bandas como de público também, né? Ampliar o público. É porque é complicado. Existem vários tipos de mídia, né? A grande mídia, a maior mesmo, elas têm interesse na grana e não na qualidade. Então, eu dou muito valor às mídias alternativas. Sempre que eu posso, eu consumo mídia alternativa. Seja podcast, que é uma coisa que eu adoro, seja YouTube, seja rádio comunitária, porque tem muita coisa boa, cara. Tem muita coisa boa escondida e a gente não conhece. Outro dia eu tava no YouTube e eu descobri... Botei sonhos no YouTube pra achar o nosso clipe e tinha um canal que não era nosso, que tava com a nossa música upada lá. E eu entrei no canal pra ver e é um canal que eles pegam músicas de bandas underground e divulgam. E tem não sei quantos vídeos de bandas do Brasil inteiro. E eu comecei a ouvir, cara, é muita banda boa. É muita banda boa que a gente não tem acesso, que a gente não consegue conhecer, pô. Tem umas bandas que você ouve e você fala, cara, não acredito, que banda foda. E os caras estão lá e estão com dificuldade pra chegar, pra se localizar, porque a mídia não... A grande mídia... Não cobre, né? A grande mídia, ela não dá espaço, ela não abre. E muitas vezes quando abre, cobra, né? O certo também a se fazer é... Existe uma grande quantidade de bandas excelentes. Mas principalmente as bandas autorais, as bandas autorais undergrounds, por mais que elas queiram aparecer e elas aparecem na cena através dos shows ao vivo, a banda também acredito que hoje em dia, com tantas redes sociais disponíveis, com a internet aí que hoje para muita gente é o foco de tudo, as bandas elas também têm que ter um pequeno investimento e as bandas têm que ter a preocupação em querer se mostrar. Então, através de um trabalho bem feito, as bandas se mostrando, e tem muita gente que está fazendo isso e está fazendo bem feito, a gente acompanha e a gente pega a influência dessa galera para a gente também poder fazer o nosso. Através da banda mostrar o seu material, YouTube, Facebook, tocar em programa, promover shows, de uma forma ou outra vai vir um resultado positivo para ela, né? Trabalho, né? É trabalho. E gera um resultado, positivo ou negativo, mas gera. A gente tá vindo agora, cara, desde meados de setembro do ano passado, que a gente começou efetivamente a gravar o nosso primeiro CD oficial agora. Não é fácil, apesar que, cara, quando esse CD sair, vai ser praticamente como um orgasmo em particular pra gente, porque tá sendo muito bacana, tá sendo muito, muito gostoso produzir, gravar, se estressar, até a discussão é legal, tá ligado? Esse papo do disco a gente fica pro próximo bloco, e aí a gente vai de mais música da Amperes, pra a gente conhecer um pouco mais da musicalidade da banda. Thank you. consciência. Cada passo que você dará terá consequência. Um fiasco de vidro, um espelho quebrado, que não reflete mais nada. E o que resta não presta, e mesmo assim o que serve não presta pra nada. Era veneno, tudo que dizia. Talvez conversar sem as palavras por qualquer caminho. A forma secreta vibra como o mar em ondas caladas. Que lugar é esse labirinto desse nosso desmantelo? Rosa cinzenta, o velho piano, o jardim atlântico. Tentarei guiar o carro do sol pelo espaço inteiro. Vem depois da curva o bar preferido, clarear os olhos. Que lugar é esse labirinto desse nosso desmantelo? Desse nosso desmantelo? Nesse nosso desmantelo?

Comenta aí a participação de vocês. Cara, a gente ficou primeiramente muito feliz pela iniciativa, muito feliz pelo convite. Nós estamos fazendo parte do CD da primeira coletânea na Recife com a música É Preciso. Cara, foi muito bacana porque tá interagindo toda a rapaziada que tá ativa na cena, que quer mostrar o trabalho. Isso é uma forma muito bacana das bandas se unirem e mostrar o trabalho. Nós, devido a contratempos de trabalho, disponibilidade aos domingos também, e por também dias de domingo ter shows marcados em finais de semana, a gente ficou devendo um ao vivo no estúdio, que algumas bandas fizeram, nem todas fizeram, a gente não pôde fazer. Fico feliz se ainda tiver oportunidade. Não, se tiver oportunidade a gente faz. Porém, a galera também fez agora já um segundo CD da cena coletânea Cena Recife 2. E a gente, nesse corre-corre de intercâmbio, vida pessoal, vida profissional e banda, e gravando CD, a gente não participou. Mas acredito que a gente finalizando as gravações e no futuro tendo um Cena Recife 3, a Ampere sendo convidada, sim, a gente já joga uma música nova também de CD na coletânea. Sem dúvida. Dato? Então, pra mim, assim, é um divisor de águas na cena, porque acho que é o símbolo máximo da união das bandas ali. É uma coisa feita na tora mesmo, a galera das bandas se juntou, se organizou, criou, fez, aconteceu. E, cara, é muito bom porque é um ponto de partida pra você conhecer as bandas. Então você pega o CD da Cena Recife, obviamente talvez tenham bandas que, pô, esse aqui não é um estilo que eu goste muito. Mas você ouve uma outra banda lá e fala, pô, gostei do estilo dessa banda. E aí você já tem um norte pra pesquisar sobre a banda, entendeu? Uma banda que eu conhecia muito pouco, conheci pela coletânea e tô curtindo pra caramba. É o Iluminácidos, por exemplo. Que é uma banda do caralho, já tocou com a gente várias vezes, mas antes da coletânea eu mal conheci os caras, entendeu? Que é o guitarrista da Iluminácidos que faz o projeto, né? É, o Ebert. Então, Cena Recife eu achei uma ideia sensacional, foi um projeto muito bacana, muito bem feito. Eu tive a oportunidade de entregar um dos CDs nas mãos do secretário de Cultura do Governo do Estado, Marcelino. E, cara, a movimentação tem que ser essa. As bandas têm que se unir, tem que largar de frescura, que eu acho que a galera já largou de ficar querendo competir. Tem público pra todo mundo, cara. Tem público pra todo mundo. Música é música, o cara pode gostar de samba e gostar de rock. Eu amo rock, tava ouvindo sertanejo no carro agora, não tem problema nenhum nisso, tá ligado? Então, é uma iniciativa muito boa para ajudar a divulgar as bandas e ajudar o público a conhecer o que tem de bom por aí. Cara, a Coletânea Cena Recife, ela é uma iniciativa muito boa que beneficia principalmente bandas que estejam começando ou que já são ativas na cena, já sejam conhecidas, e bandas que talvez não tenha um CD, um EP, mas tenha uma ou duas músicas gravadas em forma de single ou começando a ter um trabalho, a compor um trabalho para poder lançar algo. Então agora a Coletânea Recife, ela trouxe essa oportunidade muito bacana. A gente é muito feliz de fazer parte desse projeto. Esperamos no futuro ser convidados novamente. E para quem não sabe, há 2 anos e meio, provavelmente, o meu emprego, o meu trabalho, onde eu trabalho com muitas pessoas de vários países. Mais ou menos eu mesclo com as 6 nacionalidades. E não só o EP da Amperes, o material da Amperes, que a gente tem circulando em vários estados do Brasil, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, todos os estados que eu tenho contato, Paraíba, e principalmente fora do país. Então não só o EP da Amperes, camisa da Amperes, singles gravadas, mas assim que a gente também participou do Cena Recife, juntamente com o material da nossa banda, a gente entregou vários CDs da coletânea Sana Recife, não só para outros estados, e também a gente vendeu e distribuiu em eventos nossos, mas a gente também mandou através de contatos meus para outros países. Então, tem alguém nesse momento, talvez, escutando o CD coletânea Recife, ou na Sérvia, ou na Itália, ou no México, ou nos Estados Unidos, possivelmente na China também. Teve um cara, teve um chinês que a gente fez amizade lá, um cara que era poliglota, ficou amigo meu e ele levou o material pra lá, pro outro lado do mundo, e é isso aí. Espero que essa ida também tenha uma volta em algum momento, né? É o que a gente cria expectativa e talvez consigamos. E essa distribuição para outros estados também é o reconhecimento dos outros lugares de se antenarem. Em Recife tem uma cena com tantas bandas, com criatividades diversas e com a atitude de fazer. Mas a cena Recife, vocês conheciam as outras bandas que participavam da coletânea? Ou faltou alguma ali que vocês ainda não conheciam, conheceram através desse trabalho? Cara, tinha algumas bandas que a gente já conhecia, outras a gente tinha ouvido uma ou duas músicas, e umas que a gente nem fazia ideia que existiam, que eram muito boas. Então, basicamente isso. Pra gente é muito bom, por exemplo, bandas boas que a gente não conhecia, a gente teve a oportunidade de pesquisar. Hoje em dia todo mundo tem um palco MP3, algum lugar com as músicas online, pra gente ouvir e curtir também. Exato. E falando agora propriamente dito do projeto de vocês, né? Do disco, como é que vai ser? Quantas músicas já tem? Cara, tá sendo suado, mas tá sendo muito prazeroso. Esse nosso primeiro CD oficial, estamos no projeto de gravar 10 faixas. Em andamento do que já tá encorpado, nós temos 8, mas ainda falta muita coisa. Essa semana a gente tá começando a fazer as duas últimas músicas. Uma que já existe, que a gente toca também bastante ao vivo, para ser gravado guia, depois canal por canal, todos os instrumentos. E outra que a gente ainda está acabando de compor para encorpar o CD. Esse CD, ele está vindo com bastante hard rock puro mesmo. Acredito que a pegada da guitarra do Tato, ela é uma pegada bem singular. Ela decreta muito a identidade da Amperes. Assim como também todos os integrantes da banda. O Ed, ele tem uma pegada particular dele. O Prata é um cara que na bateria ele veio pra somar. Então o estilo dele, que é uma pegada mais metal, mais heavy metal, tá encorpando nossos rock and rolls. Ao mesmo tempo é um CD que vai ter muito blues, que a gente toca muito ao vivo e muita gente cobrou dos blues gravados. Então vai vir com muito blues. Só não vou citar nomes, porque senão vou estar entregando de bandeja. Vai ter um ou duas baladas que parecem ser românticas, mas da forma que o público interpretar, pode ser algo que fale de amor, pode ser algo que esteja soltando uma crítica sem talvez você perceber na primeira vez que você escutar. Então cabe ao entendimento da pessoa. Porém, muitas músicas da Amperes, elas abrem, talvez, para quem prestar atenção na letra, ela abre um leque de interpretações. Às vezes você escuta uma música da Amperes que parece algo que você fale de crítica social, ela está criticando não só a sociedade, mas a política, a televisão, o mercado em si, a globalização, as próprias pessoas. Existem letras que eu componho que são tanto falando de uma forma geral da sociedade e tudo, como também existe algo que eu mesclo muito com situações pessoais. Eu tento generalizar, porque acredito que muitas coisas que que eu passo no dia a dia, problemas no trabalho, problemas na vida pessoal, problemas na rua, na sociedade, eu transmito, porque eu sei que muitas pessoas vivem a mesma coisa. Identificação, né? Identificação. Eu busco muito nas letras da Amperes, de uma certa forma, falar algo que eu não posso falar diretamente. Então, a banda, pra mim, em particular, é a forma de eu, de Diogo, me expressar. E aí, como é que é, as composições, como são feitas dentro do grupo? Então, a forma como a gente está trabalhando hoje, principalmente como o som da Ampere gira muito em torno da guitarra, acho que eu sou meio que o maestro da banda, geralmente os arranjos da música saem primeiro. Primeiro sai os riffs de guitarra, depois sai toda a estrutura dela, e aí o Diogão faz a mágica dele e faz o que ele faz melhor, que é pegar o instrumental e colocar uma puta de uma letra, vir com ideia sensacional em cima. E basicamente as composições estão funcionando dessa forma, já está praticamente tudo composto. A gente vai, essas últimas músicas, a gente vai dar até uma passeada ali próximo do metal, que é uma coisa que a gente fazia pouco. A gente deu uma flertada com o estilo em uma das músicas do EP, mas a gente nunca caiu tão pesado assim, igual a gente vai cair nessa música. E é isso, cara. Tão expectativa sensacional pra gente, porque a nossa mentalidade pra gravar o CD não é aquela mentalidade de, pô, vamos gravar um CD e sair distribuindo e vamos ficar famoso, tá ligado? A nossa mentalidade é outra. A gente tá doido pra sair esse CD, porque a gente tá doido pra botar esse CD no carro e sair ouvindo, indo pro trabalho, tá ligado? A gente faz pra gente. E isso é muito bom, porque a gente faz pra gente gostar e quando tá do jeito que a gente fala, pô, tá do caralho, as pessoas acabam gostando também. Isso é bom. E fala aí da parte mais técnica, já que tu é que bota a mão na massa lá no pra fazer a mixagem, pra captar os sons. Como é que tá essa parte mais técnica do disco? Então, primeiro, uma coisa que ficou meio a contragosto pra mim, mas eu, no final, acabei aceitando. As guitarras, eu queria muito gravar microfonado, mas por questão estrutural, 11 músicas, na época eu tava sem um home studio em casa, eu abri mão e as guitarras vão sem linha, que eu acho que prejudica um pouco, porque quem entende sabe que a guitarra microfonada, o peso é muito mais maior, mas em compensação eu tô dobrando todas as guitarras, então... Para compensar a gravação em linha, todas as guitarras vão ser gravadas duas vezes para preencher bem o som. E isso tá dando trabalho do caramba. Tem uma das músicas que vai ter... Vou dar um spoiler aqui. Tem uma das músicas que vai ter 7 minutos. E vou ter que gravar quase 8 faixas de guitarra. Porque tem guitarra limpa, guitarra crunch, guitarra pesada, solo, tudo mais. Gravar tudo duas vezes é... Tem um bom trabalho, viu? É. Tá complicado. Fora isso... O restante, baixo, a gente tá gravando em linha também, não tem necessidade muito de gravar baixo microfonado. Estamos usando o simulador do nosso próprio cabeçote, que é o Galen Kruger. As baterias, a gente está usando o sampler, mas gravando manualmente na bateria eletrônica. E quem está produzindo pra gente é o André, o guitarrista da Better Cup, que é um cara que já fez um trabalho sensacional. Agora, para quem não ouviu, os caras da Better Cup lançaram o CD agora há pouco. Muito bom mesmo. Recomendo. Pesquisem aí. E vai ser isso. Agora o Diogo tá gravando as vozes e a gente ainda tá numa discussão para ver se coloca back ou se não coloca. Porque, principalmente ao vivo, não dá pra gente fazer back. Porque... as guitarras mesmo são muito complexas para eu conseguir tocar e cantar. E a gente quer ver se dá para gravar com os backs e reproduzir isso ao vivo sem que o público sinta falta. Beleza. Diogão, fala aí da parte mais filosófica do disco. Como é que vê o conjunto das composições, o nome do disco, as ideias mais imaginativas como um todo? Acima de tudo, esse primeiro CD oficial da Amperes, ele vai ser um CD bem verdadeiro, né? E ele tá tendo uma pegada bem, como o Tato falou, ele tá tendo uma pegada bem mais instigante do que o nosso EP. O nosso EP, a gente ficou feliz pela qualidade do som, porém, como a gente também tava começando, a gente tava se conhecendo musicalmente, a gente ainda era muito formal, mesmo sendo amigos... Mas o EP, eu considero que o EP ainda é muito comportado. Foi uma gravação muito comportada. Foi um embrião, foi uma gravação muito comportada. Esse CD, pra quem curte a gente ao vivo, acho que vai sentir mais a pegada da banda. É, porque a gente tá tentando passar realmente a energia. Pra quem já viu uma Perichoco ao vivo, vai ser a energia transmitida de forma sonora no CD também. Voltando a falar, vai vir com muito blues. É... essa questão do back, a gente conversa muito, várias ideias que surgem à medida que a gente vai gravando. Porém, principalmente de mim, eu sou um cara muito chato, eu sou um cara que chega com muita opinião, o Tato fecha logo a cara. Quando o Tato tá num dia feliz e às vezes concorda comigo, eu gosto porque acaba fazendo algo que eu quero, mas enfim. É... no final, com todas as discussões, com todos os entrelaces, com todas as dificuldades financeiras, a gente vai estar recompensando tudo em muito hard rock e blues autoral para quem curte a banda em particular. Acredito que através desse CD, ele vai abrir alguns caminhos e vai também abrir a nossa mente, facilitar para gravações futuras num próximo CD, quem sabe. A gente está mais aberto a outras interatividades. Eu quero chamar vocalista de outras bandas autorais para participar. Eu quero talvez implementar um back, não sei. Aí daí deixa o destino seguir. É, e sobre a temática, o CD, ele não tem uma temática única e uma vibe única, né? Tanto é que ele vai viajar em vários estilos. Vai desde o blues ao country, hard rock, metal. Ele tá passeando por todos esses estilos, mas dentro do que é Amperes. Mas a gente tem uma característica, principalmente do Diogo, na composição, de sempre trazer uma mensagem positiva, de sempre trazer algo para que acrescente a pessoa que está ouvindo. Então, eu até brinco de vez em quando que eu acho que vai ser o primeiro CD de autoajuda que vai sair para a galera. Porque... Bom. Assim como é preciso, a gente sempre carrega uma mensagem para a galera de... vai, é preciso ir mais longe para conseguir, é preciso ter coragem. E eu acho que esse CD vai vir muito nessa vibe, nessa pegada, dentro desse sentido aí. Apesar que também tem algumas composições com a letra um pouco... alguns sentimentos meio negativos, meio introspectivos. Meio pesados, introspectivos, mas não... assim, sendo verdade, não sendo algo pra dizer, ah, eu vou fazer porque eu canto muita coisa positiva. Não, cara, se você analisar realmente direitinho as letras das músicas, eu tenho às vezes até mais críticas em formas de blues na letra do que em rock and roll. Mas é a inspiração que vem de acordo com o som que chega pra mim. Mas ultimamente a gente vem compondo... nessa vibe nova, alguns rock'n'rolls. Vai ter um rock'n'roll com uma letra extremamente inusitada. A galera acredito que vai curtir bastante. O Tato não esperou quando eu passei pra ele pelo WhatsApp, viajou bastante, a gente gostou. Vai ser bem divertido. O Fede, ele falou. A gente também ainda não definiu um título pro CD, mas isso não vai ser difícil, porque o CD ele vai estar bem mesclado. Vai ter hard rock, rock'n'roll, blues, country, balada. Independente do ritmo, o CD não vai ser menos rock and roll do que a banda faz, entendeu? E a previsão para finalizar, de ter ele físico, o físico do disco, para fazer o show de lançamento? Isso é uma grande discussão. O projeto, a ideia é para o final desse primeiro semestre de 2017. Então estamos caminhando para que isso aconteça. Ao mesmo tempo que estamos gravando, estamos também repaginando, incorporando mais a logo da banda, a arte para o CD já está sendo encaminhada, já está sendo trabalhada, a arte para uma nova camisa, talvez, quem sabe. Então... não tá vindo, a gente não tá só... às vezes a nossa ausência nesse começo do ano não tá sendo só devido à gravação. Tá vindo todo um trabalho em conjunto, que quando vai vir de vez. Então a gente tá trabalhando pra gravação ao vivo em estúdio, filmagem pra YouTube, sessão de fotos. Tá vindo tudo em conjunto aí. o trabalho está sendo pesado. Não precisa dizer qual a música, mas já tem o single escolhido do disco? O single, a primeira música, a música chefe do disco? A primeira já tem, já. Não vou considerá-la chefe, apesar que ela é uma música, ela é um rock and roll que muita gente gosta de ouvir ao vivo, muita gente pede em todas as tocadas. Já e identificação com o público já. Já, e possivelmente, ela é uma música que tem um refrão bem chiclete. A letra dela realmente é bem interessante e ela já vai ser de cara a primeira música, ou seja, o CD já vai começar a porrada já, velho. Uma última pergunta antes das mensagens finais é: mas quais são as influências individuais que vocês colocam pra dentro do disco? Cara, tem muita, muita coisa que a gente traz como influência, como referência. Talvez algumas bandas muitos não conheçam. Como eu disse, eu ouço muitas bandas do underground. Então, recentemente, a última música que a gente fez foi uma influência muito de uma banda de Brasília chamada Totem. Quem não conhece, pesquise, os caras são foda. E o Diogo até teve dificuldade para fazer a letra, porque não é o tipo de melodia que ele costuma trabalhar. E eu falei, cara, ouve isso aí como referência. Mas o que eu trago muito de referência é, principalmente nas guitarras, questão de timbre, questão de pegada, Zakk Wylde, Slash, Rich Cotton. Essa galera tá sempre presente de alguma forma aí dentro da minha pegada. Mas são muitos estilos diferentes dentro da Amperes. O Diogo é um cara que é do hardcore, Prata é um cara que é do metal, do progressivo. Edmar é um cara que ouve muito rock and roll, eu sou um cara que ouve muito hard rock. E acaba chocando isso tudo e sai a Amperes. A Amperes... Cara, Elfos é uma banda que me influenciou bastante, uma banda de Brasília. Inclusive, é uma banda que tem um som muito semelhante com o que a gente faz dentro da Amperes. Trampa, as bandas de hard rock clássico, AC/DC, Motorhead, que toquei anos no Motorhead Covers de Brasília. Então, toda essa galera a gente traz um pouquinho de cada um pra dentro do CD. É isso aí. O Ed, que é um cara mais veterano, ele tem bastante influência. Ele é um cara que ele vem mais com ideias, com influência de Led Zeppelin, The Purple, AC/DC, que é uma banda que a gente gosta muito também, em comum. O Prata é um cara, feito o Tato falou, que puxa mais do metal. Ele é um cara que vem mais com a pegada do progressivo, do Dream Theater, ao mesmo tempo com a pegada mais brutal do Avenged Sevenfold. Eu venho bem mesclado, cara. Eu venho tanto de Guns, como eu também venho com Dead Fish, de hardcore, porque eu gosto muito da forma dele cantar, da forma mais agressiva de cantar. Ao mesmo tempo, eu comentei só de bandas de rock and roll, a gente também na influência de blues, eu particularmente. Gosto muito de ouvir Janis Joplin, B.B. King e Eric Clapton. E existem diversas bandas também de hard rock que a gente tem uma influência, que a gente faz algo parecido com eles, assim, no sentido que eles não tocam só hard rock, tocam hard rock, blues e balada. Daí a gente tira um Extreme da vida, daí a gente tira um Aerosmith, Whitesnake. Uma banda que a gente também... Eu tenho uma certa influência, o Steppenwolf. Então vem nessa pegada, velho. Bem misturado mesmo. Eu curto muito o Iron Maiden, velho. Tá ligado? Então é um pouco de tudo. Mas que no final é o que a gente tenta transmitir com o que a gente faz. Com a personalidade. Com a personalidade, com a identidade da banda. É isso aí. Pra finalizar, eu acho... Vocês têm agenda pra... Pra agora ou só realmente depois que conclui o disco? Cara, agenda formada agora no começo do ano, não. A gente veio de um show agora recente, que foi a prévia do Alto Zé do Pinho na quinta-feira de carnaval, que foi muito bacana pra começar o ano já botando pra fuder. Com a energia boa. Com energia extremamente positiva. Tá tendo umas negociações pra umas tocadas nos pontos novos que estão abrindo lá no Ibura, no Resistência Bar. Já rolou um convite. Sim, frisando, a gente tá muito feliz que através de contatos a gente foi selecionado na seletiva agora da nova temporada do Rock na Calçada. Legal, bom. Então a Ampere vai estar presente, legal. Acredito que até o fim do ano nessa temporada do Rock na Calçada. Vocês vão ver muita gente por aí, vão encher o saco, mas a gente vai estar presente aí, mas com muita energia, feliz da vida. E o que não está acontecendo também de convite é porque a gente realmente está gravando. Então, essa concentração. A gente está focando em finalizar a gravação do CD para quando lançar, aí sim vir com carga total e tocar até a gente não aguentar mais. A questão é que a gente agora está num back, né? Por trás da banda, a gente está fazendo muita coisa. Então, a gente não está indo atrás de show, a gente está... Quando aparece, se a gente tem condição, a gente toca. Mas a gente não tá indo atrás de show, até porque não só o CD, a gente tá para lançar um estúdio ao vivo também. Tá terminando de compor as músicas, continua na rotina de ensaio. Mas tá ao mesmo tempo, o Rock na Calçada já tá certo. Sim, e tem o Rock na Calçada, já tá certo. Mas a gente não tá, nesse momento... atrás de show. Que vier, se a gente tiver oportunidade, a gente vai. Mas pelo motivo da gente estar se dedicando a produzir material, porque a gente está muito tempo sem produzir material novo. E esse ano a gente decidiu que quer lançar muita coisa, que quer produzir muito e quer botar Ampere de novo na ativa igual era antes, para não ficar só tocando sempre as mesmas músicas, entendeu? E quais os contatos de vocês? A gente tá querendo proporcionar mais mídia pro público da banda. Contatos da banda. Nós temos dois telefones para contatos, que são o 81DDD 985587528 e o 999272523. Temos os links das nossas páginas disponíveis na internet, que o Tato vai falar para a rapaziada agora. Então, a galera que quiser ouvir o nosso som é palcomp3.com/amperesrock. Pessoal que quiser seguir a gente no Facebook, facebook.com/amperesrock. Tem a nossa página oficial, que é amperesrock.com. E o nosso e-mail, que é amperes.rock@hotmail.com. Então, por aí, quem quiser já consegue acompanhar o nosso trampo. Digitando Amperes Rock no YouTube, tem também nosso canal. Que, por enquanto tem pouco material, mas esse ano a gente vai preencher bastante ela. Bem, é isso, pessoal. Amperes, Diogão, Tato, agradeço muito. E espero que nossa parceria tenha longa vida, que a gente se encontre muito por aí nos shows, como amigos, em baladas, seja onde a gente se encontrar, é sempre muito positivo. É isso aí, a gente quer agradecer, Jetro, muito obrigado pelo convite. A gente falou em particular agora rapidinho, e eu quero frisar aqui, você, através do seu programa, é um dos caras que também está encorpando a cena, para muita gente que não sabe ou não conhece. E a gente espera, com o lançamento do CD, talvez voltar pra gente poder comentar alguma coisa, beleza? Claro, claro. Um abraço aí pra rapaziada. Se não for aqui, se não for de data disponível, a gente faz um pocket... Um podcast. Ou a gente procura outro meio, mas com certeza essa ligação vai continuar. Então a gente, pra finalizar, vai de Amperes. Siga uma estrada. Siga uma estrada pra gente finalizar o Pelos Olhos e Ouvidos nessa tarde. E até mais. Veja tudo o que acontece na sua cabeça. Use toda a sua experiência, pare e não se esqueça.

volte aí. Basta sem se despedir. Estou tão leve e tonto. Bem, estou quase pronto. Aceitarei sua ajuda. Melhor que continue distante e muda. O que você quis dizer? Quando diz que o tempo passou, que tudo em nós mudou, que não há mais porquê. Sem ver que não somos como fomos, e sem seremos como somos. Mas a essência fica. O mundo torna surdo porque a terra gira. Ocupada. Não há motivos pra isso. Nossa conversa não leva a nada. O pé do corpo tá implícito. Pergunto diante da luz que realmente me cega. Se o brilho da tua luz ou a consistência das tuas trevas. Sabia, vem cá também. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor. Tem pena dele, tens por favor. Tu que tanto anda no mundo, tu que tanto já Perguntando por meu bem, ó sabiá, ó sabiá. Perguntando Viveria na mamata. Se eu tivesse fé, jogava bomba em Hiroshima e Nagasaki. Se eu tivesse fé no fundo, eu explodiria o mundo. Aconchego 88.1 FM ou pela internet